Confirme 9 dados. 145 Apollo 145, 2 horas e 40, terra na massa e off. Copiado, voo no 600, táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre 1 no 8, decimal 6. Direita, ponto de espera, 108,6, voo no 600. Bom, ataque, 600, 600. Boa tarde, autorizado alinhar e manter pista 1-0. Autorizado alinhar e manter 1-0, 600. Webjet 6721, decola os 44, controle 119, decimal 8. 19-8, bom trabalho, 6721. Obrigado, bom. Acordo, tá 3144, poderia fazer uma approach front? 3144, solicite diretamente ao centro, frequência 12545, alterne 12685. Gente, 12545, 2085, 3144. Controle Airjet 6721, decolou na mão, Franti, boa. Dois anos, acione o código 5111, por gentileza. Autorizado a sair da MOMO Vigilância. 5111, MOMO, sob vigilância, mensagem 21. Estabilizou, 3154. 3154, complete final ILS, torre 118,6. 118,6, boa tarde. Olho 600, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, 10 nós. Autorizado a decolagem, bom, amanhã 00. Romance Carlafa, ingresso? Autorizado ingresso e decolagem, vento 1 no 30 graus, 10 nós. Romance Cabrava. Salvador, boa tarde, tá? 3154, passando de acima, bastante tranquilizado na 10. 3154, avistado, complete aproximação, informarei pista livre, vento no 20 graus, 109. Escuta. Pista livre autorizado, pouso, vento no 20 graus, 109. Livre pouso, tá 3154. Volume 600, decolado aos 47, controle 119, decimal 8. Bravo, 800. Volume Oscar Bravo, decolado aos 47, controle 119, decimal 8. 198, Bravo. Decolado ao 97, com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. Aciona o transponder 5440, controle 119, decimal 8, e a torre 1186, Romeu Bravosco. Salvador, Papão, Leandro, Asca Bravo. Romeu, Asca Bravo, prossiga. Decolou da 17, vai com o de Costa Azul, 510 de litoral. Ok, Costa Azul em fase final para pouso. Para pouso, Bravo. Estimativo, chame o ator em 118,6 para acionamento e táxi, são meu bravo. Cedo 2230, controle. Saído 2230, na escuta do controle. Afirmativo. Então, retornem para a escuta de Recife, aguardando aí a transferência para Salvador. Controle Salvador de Papatango, Juliette de Zulu. Juliette de Zulu, prossiga. Corredor Interlagos, Proa Paripe, acionado 0112. Gente, 1500 pés, 1300 ajuste, fome ingressando no Interlagos, o Juliette de Zulu. 1013, reportará em direção para o Interlagos, Juliette de Zulu. Obrigado, igualmente. Juliette de Zulu, confirma POB. 08 POB. Sente. 4 Alfa Juliette para o portão 07. Alfa Juliette para o portão 07, o 3154. 389, passa 140, chama o centro em 1251, alterna 3325. 1251 ou 3325, 5489. Jet 6721, passa nível 140, chama o centro em 12545, alterna 12685. autorizado pouso, pista 17, vento no 40 graus, 1 0 nós, que atenta possível, mando de pássaro na final. Afirma. 5-4 é o portão 5, corrigindo, ok? Portão 5, ingresso, por gentileza. Ok, corrige para o 5, o 3154. Interlagos, Proa da rotatória, visual K17, Juliette de Zulu. Chamé 2, 18-6, Juliette de Zulu. 2, Salvador, Juliette de Zulu. Juliette de Zulu, da presente, reporte ao final de 2 milhas, cabeceiro no 7, vento no 3, 0 graus, 1 no 09, ajuste no 0 no 3. Juliette de Zulu. 130 com 190 nós, 1003 no ajuste, reportará a final de 2 milhas da 1.7. Afirmo. Voo 600, passa nível 170, chame o centro em 12545, alterna 12685. 2545, 2685, 600. À direita. Frame a 326, desse mantém a 4 mil pés, chegada a Mari, ajuste 1013, vigilância. 4 mil pés, 1003, chegada a Mari, frame a 326. São Salvador, Oxalé 6213 para Rio de Janeiro, 380 ponto da cópia. Jesus vai interceptar a final de 2 milhas da Hora 7. Juliette em Jesus Novo, autorizado pouso, pista 17, vento 130 graus, 1.02. Juliette em Jesus Novo. Vento autorizado pouso, 130 graus, com 1.09, do Juliette em Jesus Novo. Depois, se for possível, também tem um backtrackzinho aí para chegar rápido lá no 4-4. Tranquilo, posto. Ok, grata. 8, com Xené 6213. 6213, autorizado 360, Rio de Janeiro. Decolada 90, um perfil da El Leira de pós-vida da PDEV, intercepto tempo novembro 857, seguro, pesulo no meia grosso, seu pesulo no 4. Transponder 54 no meio, controle 19863, corrigindo 6213. Correto, chame para puxa assinado. Bora. DC mantém nível de voo 050, vigilância radar. Salvador, passando 2230, agora para a espera definitiva, está mantendo 1190 a 83 a mais. E solo Salvador, azul 4131, no ciente da novembro para Campinas 360. Boa tarde, azul 4131, autorizado Campinas, nível 360. Decola pista 10, curva à direita, saída da El. Posel Leda, Bride, Upezulu 16. Frequência do controle 119.8, código transponder 5446. Autorizado Campinas 360, decolou da 10 com curva direita, saída da El, pós Leda, Bride, Upezulu 16, controle 19.8, acionado 5446, 14131. Cotejamento correto neste paracionamento táxi. Ok, chamará para o Xbeg, acionamento azul 4131. Interlagos, Mike Golf Mike. Autoriza a presença do Tito Lilia Extra para a rotatória. Tio, mantém os corredores e a ponte de rotatória, Vitorino e Juliette. Controle da Xenéia 6326. Prossiga. Senhor, pode manter a velocidade, o 6826. Mantém a STAR, é o número 2 na aproximação. Ok, 6326. Morro de São Paulo, mil pés, decola pista 17, curva direita, corredor axé, caixa pleno, frequência do controle 119.8, código transponder 0123. Você já aumentar para 2509, o passarinho do 223 anos? Gente, 118.6 é bom. Aquele Romeu África, boa tarde. Pronto pra cópia? Morro de São Paulo, mil pés, decola pista no 7, curva à direita no corredor, achei a caixa prego, mil pés até o farol. É, frequência do controle 119.8, código transponder 0153, ou melhor, mil pés é até o destino. Sim, meu PLB com a torre, 118.6 para acionamento. 0125, limitado pelo lote, né? 6326. Uno 42, autorizado Recife, nível 350, via Aparisque 58. Decola pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Frequência do controle 119.8, código transponder 5407. 350, Recife, na Aparisque 58, decola da 10, curva à esquerda, Puca, a Caju. Controle 198, transponder 5407, é o Oceané, 142. Neste tracionamento táxi. Chamaremos, obrigado. Táxi, chama para ingresso. Direcionamento, chama para o táxi. Motor de Salvador, Oceané 6314, informação Mike, boa tarde. Boa tarde, Oceané 6314, identifique, chegada Mari, desça até o nível 060. Nível 060, chegada Mari, 6314. Como é que serve, então, as pessoas a bordo? Gente. Passa, passa, eu estou no último dia de agulha. Passageiro 2230, desça para 2010, autorizado aqui na LF. Reporte no localizador estabilizado. É para 2230, já. Afirmativo, passarelo 2230. Gente, reportarelo no localizador estabilizado, passarelo 2230. Axené 6326, para interceptar o localizador, direita para o A060. Reduza para 1.800 nós. Desça para 3.000 pés, 1.003 o ajuste. Axené 6326, Salvador. Direita 060, desce para 3.003, desce para 180 nós. Vitorino de Juliette, chame a torre, 18612. Gente. Você é para 2000, passageiro 2230. Zero afirmativo, estou autorizado 2.000 pés, final LS, reporte localizador, 1.012 o ajuste, 1.013 corrigindo, 1.013. Ok, 2.000 o ajuste padrão, 2.013, obrigado. Quebec Serra, linha decola da 17, vento 120 graus, cono 0 nós. Juliette, condições de agilizar para a 17? Afirma agilizando, Júlio. Gente, aguarde autorização para pouso. É 326, desça para 2000 pés. Está autorizado sinal LS, aguarde transferência. Ok, descendo para 2000, autorizado LS, aguardando sinal 63, descendo. Voo no 648, desça para 3000 pés. 1003 é o ajuste. A Xené 63, 14, desse mantém o nível 050. É o 050, 63, 14. 120 graus com 99, altímetro no 0 no 3. Axé 1000 pés, é forte para o da barra. Autorizado 2510, direto na prova de voo, senhor? Tá autorizado, 2510 pés, voando direto no Morro de São Paulo. Grato, terra. Tá estabilizado, 2230, visão. 630, chame a torre, 1-8612. 26, obrigado. Torre Salvador, parceiro 2230, estabilizado no ILS, baixado, travado, visão. Parceiro 2230, vento 1-20 graus com 99, altímetro 1-0-3, aguarde autorização para pouso. Prossegue na aproximação, aguardando autorização, 2230. Interlagos, reporte na rotatória. Xenema 326, complete na LS, Xenema Torre, 1-8-12, Xenema 326. 18-6, muito obrigado, boa tarde. Xenema 326. Boa tarde. Graus com no 09, altímetro no 0 no 3. Gente, está livre o pouso na pista 1 a 0, parceiro 223 já. É, controle, é o Mike Golf Mike, já estava passando através de tudo que habita. Golf Mike, chame a torre 1-8-6-12 para ingresso no circuito. Mike Golf Mike. Mike, graço. Alô, Marcão. Graço, pega. PM, pô. Ô, PM, abração. Alô. Salvador, muito boa tarde, Xené 6326, final 1-0. Boa tarde, Xené 6326, reporte externo. Contará 6326. Torre Salvador, é o papapapá, Michael of Mike. Michael of Mike, informa a intenção. É, seguir pelo litoral, aproximava 35 e após, parte deve estar. Gente, siga via litoral, chama para o cruzamento do Estão no Zero, Mike Golf Mike. Mike. Gente, frequência livre estacionar, vitrine Juliette. Leve 13 no 4, desce para 3000 pés, ajuste altímetro no 1013. Desce para 3000 pés, ajuste 1013, Xené 6314. Externo, Xené 6326. Gente, vento 120 graus com 99, altímetro 10 no 3, aguarde autorização para pouso. Aguardando 6326. Mike, mantenha o setor, aguarde autorização para o cruzamento. Mike. 30, solo ao 07, liga direita, solo 121, decimal 9. 219, quebrando. Mativo no 807, desse mantenha o nível 040. 040, acelerando. Negativo, mantém a restrição em bom. Sim, 448, complete final LS, chame a torre, 1186. Boa tarde, bom 648. Bom 648, boa tarde, é parte externa. Boa. M3 no 4, desça para 2000 pés, autorizado final LS, aponte no localizador estabilizado. 2000 pés, autorizado LS, aponte estabilizado, M3 no 4. Meia 2-3, posição 6, puxa para estacionamento. Na meia do, já está pronto para ele já? Afirmativo. Ok, autorizado, reporte para o táxi. Reportar. Romeu Oscar, livre decolar da 17, atenta a estrela de turbulência, vento no 30 graus, como 09, altímetro no 0 no 3. M3-26, solo 1-0, liga direita, solo 1-2-1, decimal 9. Liga direita, 2-1-9, 6-3-2-6. Serra embaixecada, 1-4-0. Vicente, vento 1-4-0 graus, com 1-1-9, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Solo Salvador, bom dia, boa tarde, beleza? Chanea 6-3-2-6, pode ser eco. Chanel 6326, boa tarde, prossiga seu táxi via Taxi Alfa, Kilo, e ingressará no pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal. E a Alfa Kilo ingressa no pátio 3, aguardando ingresso no pátio principal. Chanel 6326. Prazer. Se você virá aguardar o este táxi das aeronaves Airbus que se encontra respectivamente no través do gate 6267, o senhor irá prosseguir para remoto no 4 do pátio 1. Aguardar então o táxi do Zerbus da Oceanero, parceria do 2230. Rápido. Para o táxi com 73 a bordo, autonomia de 340, alterna Salvador. Copiado, Salvador 3473, irá seguir a nave da companhia à frente no través do 612, no ponto de espera, torre 118, decimal 612, bom. 32, ponto de espera, chegando a nave à frente, 6142. Sim, acompanhando 18612. 18612. Noite 07, desça para 2000 pés, está livre da restrição em Pelu agora. O ajuste Mi 13.2, está autorizado no final LS, aponte localizador. Ok, desce para 2000, liberado da restrição. 1013, 1012.2. Frente para o 01, vai deslizar 6327. Para o táxi 6213, temos 124 a bordo, 3 horas e meia, alterna Guarulhos. Copiado, Guarulhos, 1, 2, 4, 3 e 30. Observe a guarda de passagem da aeronave da companhia que irá cruzar a Taxiway Juliette. A TOF prossegue via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 0. No ponto de espera, torre 1-8, decimal 612. Frente, ponto de espera da aeronave da companhia, Juliette Alfa, ponto de espera 2-2-6-2-1-3. Salve Salvador, boa tarde, Azul 4131, posição 8 para pushback, acionamento. Boa tarde, gate 8, aguarde para iniciar 4131. Aguardando para início então, Azul 4131. Passarei 2230, após a passagem das duas aeronaves da Oxané Pintura Avianca, pode prosseguir o seu táxi via Juliette para remoto no 4. Tá, aguardo o meu